cruzado direto a Aracaju, 3520. Santo Aracaju, 3520, muito obrigado. Novino 46, bom dia, Campinas, aguarde só um minuto, cópia 380. Novino 46, está ciente do fechamento da pista principal no 028. Tem condições de decolar da 17, não é isso? Dados 19146 Campinas 380, Aerovia Presulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após prossegue direto Trive, após conforme o plano de voo. Decola da 17 com curva à direita após decolagem na subida da El, após voo Leda e após direto Bridging, Bravo Romeo India Delta Eco Bridging, onde em Bridge intercepta o eixo da Aerovia e prossegue conforme o plano. Aciona 5141, controle 120, decimal 8. Metas 19146, na remota 12. Estamos pronto, pushback. Zero, chame Recife, 12545, alternativa 12685. A 3520, Recife agora em 12545, alternativa 12685. 2545, 2085, boa. Salvador, tá passando o início da vida. Luiz, quem é que tá indo, prossiga? Checa o equipamento, Luiz, quem é que tá indo, clareza 1. Afirmativo, o senhor vai prosseguir Maceió 190? Sim, Maceió 190, volta pra cópia. Tirada a cola da 17, ok, a 10 está fechada. Tirada, mas eu não faço. Entrevista em Tango, Maceió 190 está autorizado, aerovia Golf 677. Decola da pista 17, após o decolar de curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5143 e controle 120, decimal 8. pouco, meia, sete, sete. Um terceiro, média pouca, cinco, sete, sete, oito. Responde 5146, 120, decimal 8. Quarto Whisky Camp Tango no pátio 3, chame pronto acionamento. Só confirme se é transporte de enfermo. Transporte, vai chamar para a cena. Isso aí, tá. Entendi. Salvador, tá passando o Whisky Camp Tango, para o acionamento. Operacional, Whisky Camp Tango, chame táxi. Cuidado, vou chamar para o táxi, Whisky Camp Tango. 146, aguarde autorização. Quem é que tá na escuta também? Tá livre, chame táxi. Autorizado, parte principal, porta da Tatuí Lima para ingresso 17, na Lima 146. Parte principal, Lima, ingresso 147. Salvador, Papa Tango Whisky, Yang Tango, instruções para o táxi. Precisa bordo. Yang Tango, confirme precisa bordo. Yang Tango, 5 a bordo. Táxi autorizado via pátio 3, cruze o pátio principal, reposta no taxiway Lima para ingresso 97, Whisky Yang Tango. Pátio 3 para o pátio principal, Lima para importar na Lima. Avião 46, prossiga táxi em frente, ingressa via pista 17, autorizado prosseguir táxi via pista, reporte já pronto, cabeceira 17 após 180, pronto para decolagem, cabeceira 17. Ok, continua em frente, faz o backtrack na pista 17, quando estiver alinhado e pronto, chamará outra vez, avião 46. Tango, ingresso na taxiway Lima, após a direita na taxiway Mike e reporte na taxiway Quebec para ingresso. Ingresso na taxiway Lima, depois a direita na Mike, vai cortar para na Quebec para ingresso. E Yang Tango. Decolagem pista no 7, o vento 120 graus com 08 nós, azul 9146. direto na Quebec, Whisky Yankee Tango, táxi via pista 17, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Zona 146, decolo 05, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Controle agora 20, decimal 8, obrigado, Zona 146. A controle Salvador, muito bom dia, Zona 146, decolado, saída da EL. Bom dia, Zona 146, vigilante, 380, saída da EL. Sobe nível 380 na saída da EL, azul 9146. Tango, vento 130 graus com 08 nós, tem livre decolagem, pista no 7. Salvador, Wilson Tango, livre decolagem. Afirmativo, livre decolagem 130 graus com 08 nós. Tango decola 08, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Controle 120 decimal 8, isso é. Whisky Yankee Tango, contato na decolagem, suba 190, saída Tuca. Whisky Yankee Tango, transporte em cima, é possível para o outro? Até a saída, justamente. Como é a saída, justamente? Whisky Yankee Tango. Azul 4196, chame o centro Recife, em 1251, ao término 13325. 251-3325, obrigado, uma boa noite a todos. aqui antes do possível de proa direto de Maceió. Me tem como foi por lá, fez mais por lá, obrigado, boa noite.